É engraçado, né? O cara vem como convidado pro podcast, não consegue emplacar o tema lá e os trouxa caem na ideia do cara. A gente vai fazer um podcast sobre o filme de quê? Sobre o Estranho no Ninho, galera! É isso aí, está começando mais um Weekcast! Depois aí desses podcasts, né? Eu sempre tô com essa mania agora de falar, ah, esses podcasts sérios. Depois desse podcast aí de notícia atrasada sobre azedação da vida, né? A realidade dura e difícil que Kendo não participou. Estamos nós aqui de novo, né? Com o Pato. O cara não é nem da casa e fala assim no outro podcast, nos bastidores. Pô, galera, com a voz do réu. Pô, galera, eu tenho um filme muito maneiro chamado Estranho no Ninho. Por que que a gente não vê aí, faz um podcast? E a gente acatou a ideia do convidado. Isso que é um podcast foda, cara. O cara vem, dá a ideia, a gente vê o filme, o babaca compra o filme hoje, contando que ele viu no Netflix, em DVD, porque descobriu que parece que o Blu-ray não tá fazendo sucesso no Brasil e não vai mais produzir nem a porra do aparelho do Blu-ray. E é isso aqui, estamos na mesa com os insurgentes mais Jô Soares. Estamos com o Bira. Estamos com o Tomate. Você é albino. Ah, tá, é. E estamos com o Alex. Eu fico doido, eu fico fora de si, eu fico, mãe, eu fico fora de mim, eu fico. Pera aí, Walter. Estranho no Ninho, não é bicho de sete cabeças, não, caralho. Ah, não. Nossa, droga, estudei pro teste errado. Estamos com ele, né? Olha essa risada gostosa do Keno. E estamos com ele, sim, o Pato dos Lamentáveis. Boa noite, Pato. Boa noite, fala galera. E pedra que rola não cria lima. É isso aí, Eita! galera. Olha só, né? No outro podcast o Pato se apresentou, né? Hoje a conexão tá boa, né? Até que enfim. E eu Eu tava igual o surfista iluminado na Caraca, última vez. bicho, eu vou te falar a verdade. O surfista ainda só não chamei ele pra gravar com a gente, cara, por causa dessa internet dele, que porra, meu irmão. Dá não, cara. E é isso aí, eu sou o Bigode, eu sou o seu host. Hoje eu estava escutando o um podcast que até que enfim saiu dos Lamentáveis e me perguntei: mandão, onde que eu tiro essas merdas que eu falo no início? Solta a vinheta! Agora sem brincadeira, propôs aí pra gente, né? Vira e mexe, eu entrava nas lojas americanas e via a capa de um Estranho no Ninho, sabe? Caguei, né? Até que aí o Pato veio no podcast que ele participou, que a gente falou sobre um assunto que eu não lembro agora. Que merda, remakes. Né? Remakes. Já vai ter que fazer um remake desse podcast, né, meu irmão? Não é não? E... Alzheimer, caralho, eu vi hoje um trailer da Julianne Moore falando sobre Alzheimer, até fiquei com o cu na mão. Mas isso aí. Aí, Aí o Passo falou, não, porra, eu não lembro como que surgiu o assunto. Ele falou, porra, não, vê aí. Acho que foi de não fazer um remake do Estranho no Ninho, né? Não. A gente tava falando foi do cast depois da gravação. Foi depois da gravação. Isso, a gente tava falando do cast do homem que copiava, né? Que a gente, pô, pegasse esse filme que ninguém fala mais, o que seria inusitado falar. Aí ele entrou com essa sugestão. E a gente tava falando de assuntos da vida, né? Azedando. Como é difícil, o cenário político e tal, isso. O governo, as coisas. Eu sugeri isso. Como bigode tem Alzheimer. Né? Aí o Pato, porra, não consegui emplacar essa porra nos Lamentáveis, vou tentar em outro podcast. Aí porra, cara, atualmente nos Lamentáveis não emplacam nem podcast, né, meu amigo? Você tá trabalhando qualquer merda, né? Não consegui emplacar nem para o ímpar lá, cara. Aí. Prestem bem atenção, que eu acho que a presença do Pato vai ser constante aqui, ele vai tomar conta desse podcast. Eu vou mandar o currículo pro Bigode pra ver se ele me emprega aqui. Ó, já vai almoçar comigo, né? Depois do almoço, vocês sabem, tem um banquinho ali em frente do Esquimó, é uma coisa fala pela outra, né? Ó, falando de almoço, segundo um grande site famoso aí, cara, almoço sempre dá certo, né, cara? Então, porra, tá valendo, né? Mas é isso aí, tipo, a primeira coisa... vai conseguir um cu, hein? Olha. E o Albino tá se moendo de inveja. Porra, que inveja, cara, caralho, ó. Tá chorando. É, do aqui. Caralho mesmo. Cala a boca, porra, só esperando. Puta que pariu, vou. Chega de papo. Já estamos falando 5 minutos e até agora porra nenhuma, é soft talk aqui, mas tudo bem. É. Mas é isso aí, o que que acontece? A primeira coisa que eu posso falar sobre o filme Estranho no Ninho é o seguinte, como é bom ter Netflix, né? Você não fica daquele negócio dependendo de baixar filme na internet. Sim, baixamos filmes na internet, foda-se, né? E, porra, fui, liguei no Netflix, comecei a assistir o filme, e quando acabou o filme eu fiquei assim, puta que pariu, cara, é a vida da gente com fantasias, né? Eu vou perguntar por último pelo Pato, que ele foi o que indicou, vou começar aqui na ordem que tá no meu computador, Kenô, que tu achou quando você viu o filme? Cara, eu vou te falar a verdade, eu não conheci o filme, que é bizarro, cara, que é um filme bem antigo, é um grande ganhador de Oscar, né, cara, eu acho que praticamente quase todo cinco mundo... Cinco Oscars do filme, e, pô, eu nunca tinha ouvido falar, e, pô, assisti. Cara, eu vou te falar que eu fiquei bem impressionado com a parada do filme, apesar do filme ele se passar em um lugar muito... Kenô, só te cortar rapidinho, ele é vencedor de 5 Oscars, incluindo o melhor filme, Oscar de 1975. 75? Não, só pra acrescentar uma informação, ele ganhou os 5 principais Oscars. E isso só aconteceu 3 vezes na história do Oscar. Que é melhor filme, diretor, roteiro, ator e atriz. Sim. É roteiro adaptado, Pato, que é baseado num livro, né? Sim. Alguém aqui, você já no caso, você, eu não sei o Walter também pode ter lido, mas alguém aqui já leu o livro ou não? Eu já li. O Pato já leu. Tem alguma diferença, Pato? Calma. Kenô, antes do Pato responder, só continua na sequência vocês falando que acharam no filme, que aí eu vou deixar o Pato entrar com a introdução de explicar o que era o filme, aí ele faz esse paralelo entre o livro. Mas é, assim, como... quer falar, terminar do Oscar? Tá? É, só termina do Oscar, Pato, que tu ia falar. É porque só teve 3 vezes em 90 edições, quase 90 edições do Oscar, né? É, a primeira aconteceu naquela noite, em 1934, que eu não vi o filme, mas ele é até famoso meio por definir o gênero comédia romântica, do Clark Gable, do Frank Capra e tal, de 34 ainda, O Estranho no Ninho e O Silêncio dos Inocentes. Esses foram os 3 únicos filmes a ganhar os Oscars mais nobres, considerados os mais importantes. E aí, cara, como eu te falei, eu achei o filme muito bom, já vou mandar essa já. Fiquei impressionado por não ter ouvido falar do filme antes, principalmente que há muito tempo atrás eu ouvia muito podcast de filme, cara. E como tu falou, pô, um filme ganhador de 5 Oscars, cara. E simplesmente ninguém falar nada, é foda. Gostei bastante, cara. Achei, apesar de ele ser um filme no lugar, vamos dizer assim, muito apático, num lugar muito bem fora da nossa realidade, ele ainda é um filme que se emplaca muito bem, se adapta muito bem ao nosso cotidiano, cara, querendo ou não, quem aqui nunca foi, né, um estranho no ninho, né, cara, foi o cara num lugar diferente, né, cara, um lugar totalmente que não se encaixa, né, então, tipo, achei ele muito bom, que ele tem essa linguagem muito fácil de você compreender, de você adaptar, E claro que ele também tem certas partes dele que você dá uma viajada junto com o filme. Então eu achei ele bem impressionante, cara. Eu gostei muito. Walter? Eu já tinha assistido o filme há 2 anos atrás, mais ou menos. Eu sempre acompanhei de perto assim, a carreira do Jack Nicholson. Eu gosto muito da interpretação dele de Olho Iluminado. E quando eu vi um dos casts assim, pra ele fazer o Coringa, me falaram que era um misto do personagem dele no Iluminado com o misto do personagem dele, o Mac Murphy, no Estranho no Ninho. Sim. Aí então eu resolvi assistir o filme e fiquei impressionadíssimo. É um personagem realmente que não dá pra saber ao certo se ele é um cara maluco mesmo ou se simplesmente ele é um cara assim à toa na vida, um cara que se diverte, curte a vida ao máximo na quinta marcha. E, porra, tem um elenco de peso, né, esse filme. Tem o Brad Dourif, né, que é a voz aí do Chuck, né. Tem o Danny DeVito, tem o Christopher Lloyd, tem um bocado de coadjuvante aí que a gente vê em vários filmes. Tem aquele fantasma lá do Ghost, né, que é o Fredrickson nesse filme. É um filme legal, cara. E a produção desse filme, né, é de ninguém mais, ninguém menos que o Michael Douglas, né. Porque antigamente o direito do filme era do pai do Michael Douglas, o Kirk Douglas. Só que aí o pai cedeu o direito pro filho. Aí o filho acabou no fim do filme e consequentemente acabou ganhando o Oscar, né, de melhor filme. Porque o Oscar de melhor filme sempre vai para os produtores. Sim, sim. Sacanagem. O que é interessante só ressaltar aí, para quem ainda não teve a oportunidade de ver o Trumbo, não lembro agora o sobrenome como é que se fala dele, né? Óbvio que ele não lembra o bigode, um imbecil, né? Quando você vê esse filme, você percebe ali também como o Kirk Douglas é importante, no caso o pai, né? Obviamente, até na produção do Spartacus, né? Né? Recomendo aí o Trumbo, se eu não estiver enganado, recomendo pra vocês. Foi um filme que participou do Oscar ano passado, né? E Albino, o que você achou do filme? Odiei! Obrigado, Albino, não, é isso aí. Vai tomar cu, pô. Eu gostei do filme, cara. Eu gostei, mas tipo assim, eu tô até agora tentando entender, cara. Porque eu terminei o filme e fiquei assim, caralho, o que eu vi? Eu tava até conversando com quem eu no WhatsApp, tá ligado? Fiquei tempo pra entender que porra é essa, cara. O que eu vi ali agora? Aí você vê, né, o cara mais normal do podcast é o Albino, né, cara? Porque todo mundo aqui se identificou com a porra do filme, menos ele, né, cara? Olha aí, chupa a realidade aí, ó. Chupa você. Se a gente for fazer um teste de roxar aqui, o Albino... A gente for fazer um teste de rochar que o Albino para, né, no teste. Pô, com certeza, cara. Pô, você vê aí. O que eu posso falar pra vocês é o seguinte. Eu juro pra vocês, e vocês talvez vão me crucificar. Eu acho o Jack Nicholson muito melhor nesse filme do que ele como o Coringa no Batman. Não sei, parece que ele é mais insano. Filmes diferentes, Bigode. Cara, Não, olha só, eu tô falando pela insanidade. Mas ele é mais... Ele incorpora Nicholson, melhor que depois... personagem, tá ligado? Ele incorpora melhor personagem, eu acho que é isso. Sim, sim. Eu acho que depois que ele ganhou 2 Oscars, o Jack Nicholson, ele entrou no automático, assim. Todo o filme ele faz o mesmo personagem que é ele mesmo, cara. Sim, Os Infiltrados tá interpretando ele mesmo. Eu ia usar esse exemplo dos Infiltrados. Ou sei lá, cara, que eu vejo o Batman, como tem aquele negócio assim, o Batman se trata de um personagem que, pelo menos lá pra galera que não conhecia o personagem dos quadrinhos, é personagem de desenho, daquele seriado de comédia, né, que querendo ou não ser o seriado Adam West era uma comédia. Então acho que ele fez meio assim, vou fazer mais largado, realmente, o Coringa dele é muito mais largado. Esse personagem do Estranho do Ninho, o McMurphy, cara, realmente o cara é totalmente surtado, cara. Resultado em termos, né? Tem momentos que você vê que ele é muito mais racional que todo mundo ali. E tem hora que ele liga o foda-se. Eu acho que ele é mais um cara que liga o foda-se e vamos ver no que dá, qual é o resultado. Realmente, tá uma interpretação foda. Eu sei lá, eu acho meio estranho você tentar comparar com o Coringa. Porque como o Walter já destacou hoje, cara, já é depois de ter ganhado 2 Oscars, querendo ou não, meio que já ligou um automático. E, cara, como eu te falei, é um filme de super-herói, querendo ou não, a gente sabe que na época, até pouco tempo atrás, filme de super-herói ainda não era levado como algo a sério, né? Como um filme que ia dar dinheiro, né? Então, sim, porra, não tem como julgar muito. Sim, sim, não, e super-herói por super-herói, o Jack Nicholson seria um Wolverine do caralho. Só um minuto, eu tô contando os minutos pro bigode se tornou lá. Tô só esperando. Não, pior que não, seu babaca. O que eu ia falar é o seguinte... Vocês imaginariam um Wolverine... Como o Jack Nicholson? Cara, porra, sei lá, bicho. Eu não sei, porque eu acho que primeiro, Pato, ele não... acho que ele não ia conseguir fazer o personagem por completo, né, cara? Que ele não, como ele falou, já que nisso ele acaba tendo um pouco desse negócio do surtado, né, cara? Então a gente não sabe se na hora que você precisasse ele fez Wolverine mais... Ele fez um filme chamado Lobo, se eu não me engano, com a Michelle Pfeiffer. Sim. Ele tá completamente assim na metamorfose igualzinho o Wolverine. Ah, sim, então sim, não sei, sim. Que eu não cheguei a ver esse filme, cara. Porque pelo menos. 94, 96, aí, se não tiver enganado. Mas sabe que deixa fazer só. Tá. Um Logan. Keanu Reeves, cara. Ah, depois, assim, dessa, cara? Depois dessa, eu vou pegar minha deixa, porque eu ainda não falei o que eu achei do filme, né, filho da puta. Mas é o seguinte, assim, eu gostei muito do filme, né? Não vou negar, é que eu tenho momentos que ele acaba sendo monótono. Eu não sei se é porque você. É, o personagem do Jack Nicholson, né? Ele é canastrão pra caralho, no sentido do que você vê que ele, muitas das coisas que ele faz no filme é pra benefício próprio, sim, né, mas que ele começa a se inserir naquele mundo ali onde ele tá e começa a se preocupar com as pessoas ao redor, né. Na verdade ele vai preso porque ele tem preguiça, porque ele tá preso numa prisão rural. E ele era muito rebelde, tinha preguiça, ele não queria colaborar, não queria trabalhar na prisão rural. É, ele era o famoso malandrão. Aí era maluco, né? Justamente pra fugir do trabalho. Sim, é um malandro. Você quer ir na sinopse? Não, peraí, só uma coisa antes disso, de mandar a pena. Ele chega a dizer, ele que inventou essa do maluco ou os caras que... Porque pra mim foram os caras que trouxeram por conta das reações que ele tinha dentro da prisão. Pelo menos o cara fala, não dá em nenhum momento. Hein? Ele mesmo no bate-papo lá com o diretor no começo do filme, ele fala que pra ele é alguém normal, cara. Ele só quer terminar a pena dele e sair fora, né? Inclusive, ele foi preso por estupro de vulnerável, né? Exatamente. Ele pegou uma menina de 15 anos. Pegou uma menina de 15 anos, mas ele disse, pô, mas ela tinha 15 anos, mas tinha aparência de 35, pô. Não, você visse ela até você ia perder a cabeça. Sim, não, ele fala ainda, não, meio que ela queria, né, porra, não sei o que. Não, tipo, foi ele... consensual, é. Sim. É, mas é que naquela época, se relacionar com menor de idade é cadeia de qualquer jeito. Sabe aí que tá, era uma daquelas minas que andava com ele ou não, né, Pato? Ele não deixa claro, não, né? Eu fiquei com isso na cabeça, mas tipo, o filme não deixa claro em nenhum momento isso. O que eu quero saber é o seguinte agora, Pato, você que aí propôs a gente fazer esse podcast, eu que te pergunto. Por você ter aconselhado, acredito, obviamente, que você gostou. Mas eu, além de você dar a sua opinião, dá um contexto aí pra quem ainda não viu o filme, qual é a história do filme, né? Que a gente falou, mas a gente não falou qual é a grande história do filme. Sim, a história do filme, ela acompanha a chegada do Randall Patrick McMurphy no sanatório, e logo a gente descobre que ele veio transferido de uma prisão agrária, né, para ser avaliado se realmente ele tem algum tipo de distúrbio mental, se for o caso ele terminar, ficar na prisão, né, na prisão não, no sanatório. Uhum. Ele, agora como talvez eu li o livro, né, e é a intenção dele, né? Ele acha que vai ser uma colônia de férias perto da prisão. Passar... No livro deixa claro. Ah, sim, porque no filme não deixa claro. Tipo, se vamos levar esse cara pra lá e foda-se. Ver o que rola. Fica na entrelinha, assim, no filme. Que... Mas no livro é mais explícito, assim, que pra ele é uma colônia de férias, muito mais tranquilo passar... No sanatório o resto da pena do que na prisão. Ele até quando ele chega e vê que os caras, os internos jogam carta, ele pensa, nossa, vou tirar um dinheiro aqui, vai ser, sim, meu cassino. Ele chega totalmente egoísta mesmo lá no sanatório. E é isso, a gente acompanha a chegada dele e como ele vai mudar a dinâmica daquele instituto mental. Uhum, certo. E no caso que Só fazer uma pergunta, Pato. O livro, ele se distancia muito do filme ou não? Ele é ele muda algumas coisas, adapta e tudo mais? Como é que só essa relação entre o filme e o livro? Você tem muita diferença, não tem? Como é que fica? Assim, a essência é a mesma. A adaptação é muito boa nesse sentido. Uhum. É claro que o livro é um pouco mais extenso, né? o filme condensa um pouquinho. E a principal assim, diferença é que o livro é na perspectiva do chefe, do índio. Oh, boa! Ele que narra. E às vezes tem alguns floreios mais metafóricos do índio, sabe? Aquela visão da filosofia do indígena, sabe? Sim, mas como ele enxerga as coisas. É, eu vou dar uma corrida rápida, mas tipo, numa parte do filme ele começa a entrar nesse ponto também da filosofia do chefe. Acho que até o final dele é mais um tanto metafórico nessa questão, meio que na visão, né, do índio, do que propriamente dito, né, cara, como estava transcorrendo o filme. Até acabei ficando com essa impressão. Tem certos pontos do filme que ele acaba tendo uma mudança de direção. Não sei se vocês ficaram com essa impressão quando vocês assistiram isso. Mas você vê que do começo até o meio ele está de um jeito, aí na metade ele fica de outro, aí no finalzinho ele toma um viés um pouco mais filosófico, como assim o Pato está colocando agora, que até como ele falou no livro tem esses devaneios. O finalzinho dele eu notei que ele acaba se concentrando mais nisso. Sim, sim. E o Milos Forman, que é o diretor, né, ele é muito feliz também em adaptar as características dos outros personagens, dos outros internos. Que seria muito fácil só adaptar os principais, né, mas ele consegue fazer cada um um arquétipo sem ser caricato, sabe? Então, eu indiquei esse filme que a gente estava falando justamente como as coisas andam aqui no Brasil, como nada dá certo, como tem um conservadorismo emergente agora. E esse filme, na minha opinião, é nada mais que uma fábula sobre o sistema, como o sistema é conservador, como o sistema rejeita o diferente, como o sistema tenta minar, castrar mesmo as pessoas que tentam alterá-lo. Sim. Eu tive essa visão, mas não ela completamente, o Pato, sobre o filme em si. Realmente você tem ali dentro do sanatório um sistema em si, que querendo ou não, o Jack Nicholson quer mudar para alto benefício, porque, cara, uma coisa aqui que enquanto a gente vai falando é que a galera que tá ouvindo tem que botar na cabeça cara, o personagem do Jack Nicholson não é um cara bonzinho, ele é um cara filha da puta, ele é um cara que só pensa nele, ele não é um cara certo, é a primeira coisa, não tem uma, não sei se no livro, acho que o livro, pelo que o Pato falou, também é isso, mas cara, não tem uma romantização do personagem principal, o personagem principal ele é mostrado mesmo como um cara babaca, como um Sim, cara que... Ele motivação inicial dele é egoísta. É, sim, é mais cômodo estar no sanatório, sim, do que na, sim, prisão. Sim, tanto e que... abusa até dos outros internos para ganhar no cartaz. Para conseguir as coisas dele. Sim, tanto que ele começa a usar os caras para essas manobras dele. E quando ele fala que ele vai começar a infernizar a enfermeira, ele fala isso como uma aposta. Né? Alguém aqui quer apostar? Que eu não consigo deixar essa mulher maluca? Tipo, tudo mais por questão de ego dele, né, cara? Pra mostrar que ele era tão foda que ele ia conseguir dobrar aquela porra de lugar tranquilamente, né, cara? E você vai vendo no filme que não é assim. Que não é. Essa é a grande questão, já pra deixar claro. Tipo, ele não é um cara bonzinho, ele não é o cara que tá mudando as coisas pra deixar a vida melhor pra aqueles detentos. Foi até uma impressão que eu fiquei quando o Pato recomendou e deu uma breve sinopse do filme, né, cara? Tanto que a conversa ali com o diretor, pra mim, é o ponto principal pra te mostrar isso. Olha, esse cara, ele não é bonzinho, cara. Ele tá aqui porque realmente o cara, ele é tão fora da caixinha, ele age totalmente tão às avessas até do sistema carcerário onde ele tá. E, cara, a gente tem que mandar esse cara pra estudo. Porque ele tá lá, de certo modo, pra ser estudado, né, pela galera ali. Pra ver, sim, se ele era doido e não. E ele acabou sendo a grande incógnita dentro daquele sistema, que eu acho foda mais à frente. Que tem uma... Eu vou estar me adiantando um pouco, Obi-Wan, se não puder ser falado, já dá um toque já. Que é a cena em que os caras estão fazendo a reunião sobre ele. Eu acho que foi quando ele já puxou a galera pra levar pro barco, né? Que a cena foi... Eu acho que essa cena muito louca, foi fantástica. É que no final, eles falam, então, a gente vai fazer o quê? Vai devolver ele lá pro sistema carcerário. E o enfermeiro fala, não, porque a gente simplesmente não vai fazer igual os outros, que simplesmente não sabe como lidar com o problema e vão empurrar pra outro. Não, a gente vai tentar resolver essa parada. E isso que eu acho interessante, eu acho que vai de encontro com o que o Pato tá falando. Ele fala que o sistema meio que tenta negar, tenta negligenciar. Teoricamente, se fosse exatamente isso, porra, ela ia ter passado pra frente. Foda-se ele, problema de outro. E não, cara, você vê que ali, de certo modo, tem o cuidado de querer tentar mudar esse cara, tentar botar ele na linha. Isso eu acho interessante. Ô, Keno, eu só discordo com você num ponto, se a gente for trazer isso até pra a questão da realidade. Eu vejo ali num sentido do que também. Não que eu não concorde totalmente com você. É o seguinte, esse cara já fez problemas em vários locais, mas é aqui que a gente vai consertar ele. Uhum. Né? Porque o que eu vejo é o seguinte... Tem que entender que a enfermeira Hatcher, que é a enfermeira-chefe, a principal personagem do sanatório, ela é a representação do sistema. Sim. Ela quer botar ele na linha porque ele questiona, ele tira a organização, o controle. Sim, ela é até um contraponto a ele, porque a fala dela é mansa, ela é calma, ela responde as coisas com ponderação. Ela é quase um robô, Valdo. Ela é organizada. Podia ser a voz do HAL 9000, da Cortana, da Siri. Ela não muda de tom. Ela sempre mantém o mesmo nível de conversa e de expressão também, que ela é uma pessoa muito fria e calculista. Exato. Sim, tanto que tudo é na base da reunião, né? Eles se reúnem para decidir se vai ligar a televisão ou não, se vai ver racionamento do cigarro, cara, ou não. Caralho, essa cena da reunião, tipo, a parada mais foda, você vê como que o sistema meio que oprime os caras, né? Porque, porra, você tá ali, querendo ou não, você tem... Eu achei isso muito errado, assim, principalmente pelo sistema que ela tá usando. Pô, você, de certo modo, tá discutindo, né? Porque, porra, por que que você tá aqui e tal, que querendo ou não... Nem todos daqueles, você fica sabendo mais pra frente no filme, que nem todos os caras estão ali por obrigação, como o Jack Nicholson, né, cara? Tem alguns caras que estão ali por conta própria, se eles quiserem um dia acordar, levantar, eu acho que eu vou pra casa, já deu o meu tempo aqui. Tipo, os caras simplesmente vão lá, falam e vão embora, né? Tem muito também das pessoas meio assim... Eles são voluntários, né, se não me engano. Exato, cara, eles são voluntários, né? Eles usam exatamente esse termo, Val. Então você vê que eles estão lidando com os problemas dele. Só que, tipo, eles não estão lidando só com eles, né? Um negócio pessoal entre médico e paciente. Cara, tipo, tá numa roda de 10 cabeças, cara, e você tá falando do seu problema com todo mundo. E você vê que os caras, eles têm um problema com isso, né, cara? Eles ficam meio inibidos com isso. Mas por isso que o personagem do índio é um personagem foda, sabe por quê? Aí, momento maconha. Porque se você vê o índio, ele é o cara... Tipo, a gente, eu vejo que a gente quer lutar contra o sistema. Uns lutam mais, outros... Não tô falando no caso agora da gente. Uns lutam mais, outros lutam menos. O índio é um cara que tu vê, ele se finge de mudo. Porque ele sabe que se ele levantar a bandeira ali, talvez ele não consiga contaminar o resto dos internos. Quando ele vê a personagem do Jack Nicholson lá, ele fala, porra, é mais um... E querendo ou não, ele começa a cativar... Eu não vou lembrar o nome do personagem agora, eu vou falar que é o Chuck, né? Ele começa a cativar mais quem também? O personagem do cara que dá voz ao Chuck. Uhum. Que também é um puta ator, né? Billy. Qual? Você tá falando qual? O Billy. Do... Billy. Ah, o Billy. Billy. Né? Billy. Galera, olha só. Vai ter spoiler, tá? O maluco que morre. Pronto, pra foder logo. É só pra depois dizer que não avisamos. O cara que morre... Ai, meu Deus, tem spoiler do filme de 1900 e caralho a 4. É o Billy Bibbit. Então, eu vejo aquilo. Porque o personagem do índio, ele é foda por causa disso, do chefe. Porque ele pensa, teoricamente, ali, acredito eu, como o Jack Nicholson. Ele não é tão espoleta como ele. Aí o que ele faz, que é o que muita gente faz no mundo real... Ah, eu vou ficar na minha, foda-se. Eu sei que No livro tem uma passagem que ele meio que diz... Ah, por que você não fala nada? Sempre fica aí como mudo. Ah, do que adianta falar? Quem me ouve? Sim, não tem significância nenhuma eu tentar botar minha voz. É isso que eu ia falar agora, o Pato. Eu fiquei com essa expressão exatamente por isso. Querendo ou não, ninguém ali tem voz. Você vê isso exatamente nas reuniões que a gente já tava... A reunião é um processo democrático, entre aspas. Mas processo democrático... Falso democrático, né? Exato, que a mulher influencia foda. E, tipo, ele eu acho que ele acaba realmente ficando amigo do personagem do Jack Nicholson, exatamente por isso, porque ele é o único cara que tenta interagir com ele, né? Pô, vem aqui, vamos jogar aqui o basquete. Não só interagir com ele, mas fazer com que ele interaja com os outros internos. Exato. Entendeu? Sim. Até uma parte do filme, ele fala... É sensacional, cara. Uma parte do filme, ele fala, ó, meu pai era que nem você, só que meu pai era um homem livre, ele fazia o que ele queria. Mas ele era um índio que não tinha espaço na sociedade. Exato. Então ele abraçou uma garrafa de cachaça. Sim, até que um dia a garrafa que ele segurou ele. Foi. E eu volto, fala de novo que ficou mudo. Não, era isso daí que ele ia falar mesmo, que o pai dele era índio, que ele abraçou a garrafa de bebida, de tanto ele tomar a garrafa de bebida, que a garrafa de bebida acabou consumindo ele. Sim, que aí então, caiu minha frase, acabou o pai dele. É interessante a metáfora que ele usa, cada vez que ele botava a garrafa na boca, a garrafa cegava ele, é bem interessante isso. Sim. Aí eu pergunto pra vocês, na sociedade que a gente vive, é melhor você ser louco como o personagem do Jack Nixon, você ser contido como o personagem do chefe, ou você é um misto dos dois? Olha, porque acaba... Fala, Bino. Quem disse que o personagem do Jack Nixon é louco? É. Louco no sentido, Albino, que eu quero dizer que ele é o cara que quebra o sistema. É o contraversor, né? Se é o transgressor, no caso. Ele é o conquistador ali dentro. O que o Albino falou tá certo. É até pejorativo eu chamar a personagem de louco, que aí você acaba estigmatizando do modo errado. Ainda mais que o filme se passa no hospício. Sanatório, né, cara? No sanatório. Não é, mas assim, louco no... Meu louco aí foi no sentido de você ser o revoltado. É, você o fora do padrão. Mas... O fora do padrão. Porque não é à toa que, tipo assim, aí voltando até a questão que o Keno abordou no início, rapidinho no cast. O nome do filme já é interessante. É um estranho no ninho. É um cara avesso àquele universo ali, aquele local e tudo mais. E eu acho que é isso que é legal no filme. É a gente ver como um sistema que tá todo controlado por regras e aparece uma pessoa excêntrica, vamos dizer assim, para aquele ambiente, e começa a ditar. Eu sei que aí vai rolar a piada agora, mas eu vou aproveitar e perguntar pro Pato. Não, eu não vou falar do Nolan, apesar de ter falado o nome dele agora. Ô Pato, tu já viu House? Eu vi uns episódios esporádicos. Ah, então, até só por curiosidade, quem for ver o filme ou já viu o House, eu aconselhei pros membros da equipe, mas eles não gostam. Não, olha só, caralho, tá rindo de quê? Eu só tô falando que vocês... Ah, caramba, foi foda. House é uma merda. Porra, fala não. Olha só, eu só pedi pra ver os dois primeiros episódios, mas foda-se, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer até na questão do Capitão América. Como que a gente vê certas coisas às vezes e são influenciadas? Os dois primeiros episódios do House, da sexta temporada, é basicamente um microfilme do Estranho do Ninho. Né? É um cara diferente também, ele teoricamente tá ali por outros motivos e tudo mais. E é ver essa questão realmente do sistema, cara. Como uma pessoa diferente num local, ela pode trazer uma diferença que as pessoas não querem que aquele ambiente mude. E a personagem da enfermeira, ela é muito escrota, cara. E a cena que eu achei mais escrota dela foi na cena que o cara que é os cigarros dele, o Danny DeVito, e ela não quer dar de jeito nenhum, cara. Não, assim, é o Chazwick lá que queria. É o outro carinha. Como o nome dele, cara? É Dominó, não? Chazwick. É Chazwick. Porque assim... Eu associei com o xadrez. Eu até falei com o pessoal no grupo do WhatsApp. É óbvio que você não pode dar pra todo mundo tudo o que elas querem no momento que elas querem. Agora sim, se ela tava seguindo uma regra pra educar ele em relação a alguma coisa, ok ela não dar o cigarro pra ele. Agora, quando ela prende o cigarro dele exclusivamente por uma regra que ela impôs ao local, e ele... Caralho, qual o motivo de não dar o cigarro pro cara? Ele vai lá e resolve o problema, ele vai lá e quebra, cara. Porra, posso dar o... Linearmente? Não, vamos falando, pô. Acho que seguir linearmente fica aquela expressão, né, de você contando um filme, fica meio estranho. Né? Eu pelo menos acho. A gente tá falando ao caralho aqui. É. Certo. Não, é que agora, pra resumir bem, então, o filme começa, o McMurphy vai se ambientando a rotina do sanatório, tem essas reuniões esporádicas, né, que são meio que uma terapia em grupo, que se reúne em volta da enfermeira Hatch, e aí já no... aí chega no momento que o McMurphy e propõe assistir as finais do beisebol, né? Sim. Aí ela fala, qualquer mudança aqui no... Você tem certeza? O horário foi calculado friamente, cuidadosamente, planejado para a rotina. Você quer alterar a rotina e tal. Ó, mas a única forma de alterar é É no, por voto, por voto. Aí ele vai e perde a votação. E nesse momento ele ainda tá até puto com os outros internos e tal. E numa outra reunião ele já consegue a maioria. Só que a maioria da rodinha que tava em volta da enfermeira. Aí o que, que ela faz? Era um 18 não, interno. É. É, o total ali daquele bloco ali eram 18 pessoas, né? Então ela burocratiza o sistema eleitoral deles. É, se eu não me engano, ele chega a ganhar essa parte, mas ainda assim ela impõe. Aí, né? Ela tá terminando a reunião, ele tá tentando ganhar mais um voto. Aí ela entra na salinha, ele consegue o último voto que ele consegue convencer o chefe. Então, aí ela fala, não, a reunião já acabou. Que o chefe... Surdo e mudo, ele se fingia dos dois. É. Não, até essa parte também, né, que ele meio que se comunica meio que gestuando, assim, com gesto. Ele ficava paradão. Ele não, o Jack Nicholson ficava fazendo gesto. Ah, sim. Arremessa a bola, sim. Sei lá, pra tentar o índio... meio que imitar o movimento. Aí ela encerra a reunião, vai pra salinha e ele consegue o voto só depois que ela entra. Aí ela, não, a reunião já acabou. Então ela, além de burocratizar, ela vai em minúcias de procedimento. Ó, você já não seguiu o procedimento pra conseguir a mudança. Você vê como o sistema, isso aí mostra como o sistema vai engessando, né, as coisas, né, cara? Burocracia aí, é uma merda. Aí ele puto, ele senta na cadeira, ele olha pra televisão desligada e começa a imaginar que eles estão assistindo o jogo de futebol. Assistindo, né, a galera compra, né, cara? Muito foda. Essa cena é muito bonita. Eles fazem, meio que praticam uma desobediência civil ali, tá ligado? Ela fica revoltada com isso. E ela entra na sala e ela põe a música no talo, que ela já mostrou antes no filme, que ele não gostava do som muito alto, que não dava nem pra conversar. Aí ela põe a música no talo, aí fica puto, ele senta em frente à TV desligada, aí começa a narrar um jogo imaginário, e que chama a atenção lá dos outros internos, aí todo mundo fica feliz lá, gritando, aí, fazendo um agasalho. Nessa cena é uma cena muito bonita. Porque normalmente essas cenas... vão encaixando todos os elementos e só no final chega uma música que cresce. Essa não, a música já tá no alto e eles vão montando a cena em volta dela. Eu achei bem bonita essa cena. Sim. Eu vou falar, Walter. Nessa cena aí, que a música tá no talo, ele vai com a enfermeira, ele diz, não, você poderia diminuir a música? Aí ela usa de novo da burocracia, dizendo, mas olha, tem pacientes idosos que gostam de escutar essa música, eu não posso diminuir, porque senão vou estar interferindo na rotina deles. Aí ele, não, mas é só baixar um pouquinho, porque a gente quer conversar. Ela, não, eu estou seguindo o procedimento, tudo ela segue procedimentos, tudo está dentro do protocolo. Injeção do sistema. Dessa primeira vez que ele reclama, ele entra na sala, não pode entrar na sala. Aí dá a volta, vai na janelinha, aí tá apoiado no vidro. Não, você tá manchando o meu vidro. Ela tá crescendo sobre ele, né? Ela põe pequenas coisas assim, né? Pra ele ficar subordinado a ela. Exato, só que aí depois disso, que eu acho que até depois disso que ele decide afrontar ela. Propriamente dito, né, cara, até depois lá da cena do jogo de carteado no banheiro, onde ele diz, ah, eu vou sair daqui, eu vou levantar, tipo uma pia, porra de uma pia, não era bem uma pia não, mas tipo, levantar a pia, jogar pela janela e vou embora disso aqui, né, cara. E ele tenta, ele não consegue, mas ainda assim ele compra aquela pia. Ele aposta com o senhor Harding lá. Ele diz, você paga quanto? 25 dólares. Ah, tá, por 25 dólares eu levanto essa pia de mármore. Aí ele tenta, aí ele não consegue. Não, tô só treinando aqui, tô só me aquecendo. Aí ele, porra, pelo menos eu tentei. Que saco. Foi nessa cena que ele conseguiu a maioria dos votos entre eles. Sim. Porque ele tá puto porque não conseguiu da primeira vez. Tem uma discussão entre eles, ele molha todo mundo, dá um esporrozinho neles. Estão jogando Monopoly. Acaba com o jogo. Vocês não querem assistir o jogo? Sabe o que eu vou fazer? Vou quebrar essa janela com essa pia e vou lá no próximo bar e ver o jogo. Sim, aí não consegue. Só que aí sai da cena. Ó, pelo menos eu tentei. Exato, eu acho que esse é o ponto forte da. Acho que até que a influência dele cresce mais. Pelo menos eu tentei, né, cara? Tipo, o fato dele tentar mudar aquilo ali. Querendo ou não, os caras, eles estavam sempre na mesmice, né, cara? Eles se conformaram com o sistema que foi feito ali E, pô, ele, quando ele falou, cara, vocês têm que lutar pelo que é de vocês. E, tipo, porra, eu pelo mas menos aí, fiz isso. Ô, Kenô, aí a gente entra naquele detalhe que até mesmo você puxou. Muitos ali estão porque querem estar ali. Não tem pra que ele brigar. É, são tipo os conformistas, assim, né, cara? São os conformistas. Sim. Tipo, por que que... Tanto, oi, tanto que é aquele negócio que a gente tava falando. Muitos deles são voluntários. Eles estão ali, mas simplesmente eles não poderiam estar ali. Eles poderiam estar em qualquer lugar. Tanto que até ele fala pro personagem do Brad Dourif, o Billy... Meu filho, o que você tá fazendo aqui? Você é novo, você devia estar no Cadillac conversando com meninas, transando por aí. Por que você tá aqui, velho? É, quando ele descobre, ele fica revoltado, né? Cara, ele fica puto com velho. Mas eu acho que vocês têm que pensar assim, esses caras teriam espaço na sociedade? E outra coisa, o sistema não vai minando as pessoas e elas acabam se conformando? Mas aí eu acho que do mesmo jeito que no, ali dentro eles eram minados, na sociedade também. Eu acho que acaba que a personagem do Jack Nixon, eu acho que vai ser um pouco piegas o que eu vou falar, ele vê o melhor de cada um ali. Ele para de ver o cara ali pelo sentido dele, ele tem um problema X ou tem um problema Y. Porque no final das contas, todo mundo tem problema. Tá entendendo? Sim. Tipo, eu tenho problema, você tem problema, o Val tem problema, o Albino tem problema, o Kenô tem problema, mas a gente vai se adaptando ali pra gente até ficar, assim, dentro dos conformes. Eu vou ser bem sério com vocês, vai ser até um momento bem pequeno, desabafo. Cara, vira e mexe, eu sou chamado de maluco, cara. Tá entendendo? Ah, porra, não é muito normal, aí, caramba, aí que tá, pato. Por que eu falei porque... Perguntei antes se ele era maluco ou não. É porque, cara, aquele do final ali, ele não agiu de maluco, ele ficou puto e se revoltou com a mulher, entendeu? Uhum. Sim. Entendeu? Sim. Ele não foi um doido, sabe? E é muito complicado isso de ah, você é doido, que não sei o quê, porque às vezes a pessoa porta ataque de raiva, aí o cara pega a gacha com o maluco e pronto, toca no pneu, entendeu? É bem complicado essa porra de... Sim, mas isso... Não, mas e tem uma coisa da personagem da Hatcher, que ela mantendo a calma, quem se exalta paga de racional. Sim, sim. Isso sim. Eu acho que é uma coisa muito interessante, né? Ela deixa a outra pessoa se descabelar, ela passa a imagem de solidez nessa coisa dela ser no mesmo tom, fria e tal. E o cara que tá se exaltando é o racional, é o maluco. Ó, aqui ó, mas você não sabe, porra. Tá tentando ela meio que... o sistema que tá em harmonia, cara. É isso. Foi acontecendo. Ela provocou. Calma aí, essa esperança, calma aí. Vai o Walter e vai o Albino. Vai, Walter. Tanto que você percebe uma certa mudança até na fisionomia da Hatcher, assim que tem aquelas reuniõezinhas, sabe? Você nota que o semblante dela vai ficando cada vez mais aborrecido, que ela vai ficando cada vez mais de saco cheio. Talvez ela vá ficando de saco cheio do McMurphy, talvez ela vá ficando de saco cheio ali das exigências do Cheswick, que o Cheswick também tá começando a ficar questionador. Aquele sim, negócio não... de, porra, cadê o meu cigarro? Agora vocês estão racionando o meu cigarro, não sei o quê. Eu não quero o cigarro desse cara aqui, eu quero o meu cigarro. Aí ela tem mudança de humor. Ô, Albino, o que tu ia falar? Sim. Porque, porra, no final, tá ligado? Ela foi tão babaca que ela forçou o moleque a se matar, sabe? Aquilo ali foi pura escrotidão dela, cara. Não, assim, ali foi ela sendo babaca. Sim, porque ali foi pura escrotidão dela. Teve um momento no final... Teve um momento no final que eu achei que ela fosse a mãe dele. Eu também achei isso. Teve uma hora que eu achei que ela fosse falar, que toda hora assim, eu vou ter que falar pra sua mãe, e ele tivesse meio que esquecido que ela é a mãe dele, né? Caralho, plot twist, né, porra? Não, né? Do a jeito cena da primeira mandando. Reunião já mostra o domínio dela, que ela é amiga da pessoal da mãe dele. Sim. E a primeira reunião, a câmera chega, ela olha pro Bibbit, aí dá um close na cara dele, a câmera vai movimentando um closinho. Aí você vê um domínio dela que tem sobre ele. Sim. E ele tá contando um episódio que ele tava apaixonado por uma garota, aí ela fala, por que você não contou pra sua mãe, né? Algo, pô, de moleque, vai contar pra mãe que tá apaixonado por uma menina. Uhum. Aí ele fica todo inibido, né? Aí você percebe que quando ela invoca a mãe dele, ele fica todo retraído. Sim, figura de autoridade em cima dele. É, deve ser uma mãe criou ele na rigidez. É, cara, aparente nessa cena aí final aí que o Albino já tá puxando, você dá a entender que, de certo modo, ela meio que teve a influência na vida dele, né, pro sanatório, né, cara? Ah, eu sou amiga da sua mãe, sou eu que cuido de você, eu não posso simplesmente deixar de não falar pra ela que você tá fazendo confusão aqui. Ele fica, não, por favor, não conta, eu não vou fazer mais, me desculpe e tal. E, tipo, a galera bolada, porra, não precisa fazer isso. Não é o que o sistema faz com você, o sistema toda hora tá te apontando o dedo. Ó, se você fizer isso, eu vou falar pra não sei quem. Porque o que o sistema faz? Ele tolhe a pessoa de ser quem ela é. E o sistema faz isso toda hora. Eu garanto que aqui, porra, o Pato vai entender mais porque talvez ele já tenha trabalhado. Cara, eu podia muito bem, e não faz diferença nenhuma, ir trabalhar todo dia de calça jeans, uma blusa social e um blazer se eu quisesse. Mas não, o sistema força eu usar pelo menos a roupa social sem o terno e a gravata. Eu tenho que fazer isso. Aí você começa a ir contra isso aí, aí o pessoal já começa. Ah lá, isso aí é um vagabundo. É um não sei o que lá. O Walter, como professor, começa a quebrar a metodologia e abrir a cabeça dos alunos. Isso aí, ó. Isso aí é um insurgente. Tá acabando com a vida desses meninos, tá botando caraminhola na cabeça deles. O Albino começa a bater com a porra da mão na mesa e começa a falar que as aulas estão uma merda, começa a reclamar dos professores, falando, aí ó, isso aí é zoneiro, esse é o zoneiro, não quer porra nenhuma esse vagabundo, é maconheiro, que não sei o que lá. O Keno, no trabalho, faz o trabalho dele, vai dormir, é o, aí ó, é o preguiçoso, é o preguiçoso, não quer porra nenhuma. Aí, ó, esse é o problema do sistema. O sistema tá toda hora tolindo você, o que, ó, entra nesse canto aqui. Se você não entra aqui, aí começa as brincadeiras. Olha lá, ó, é o maluco. Olha lá, ó, esse é o desordeiro, ó. Ele gosta de fazer bagunça. O Bigode falou do terno. Até o terno e o uniforme é muitas vezes chamado de farda, né? Sim. A farda é aquela roupa meio espessa, dura, que deixa a pessoa meio monolita, sabe? Uhum. Que não importa se por dentro dela tá um gordinho, com diabetes, que manca e tal. Importa é a patente que tá costurada nela. Isso já é uma forma da sociedade agir assim. Cara, de certo modo, assim, eu vou te falar que desde que eu comecei a trabalhar, eu nunca fui fã de uniforme, porque eu sempre vi uniforme, tanto uniforme como crachá. Eu sempre vi como se fosse a coleira do trabalhador, cara. É que, porra, cara, é simplesmente você assinando um atestado de que, cara, a empresa te controla, né, cara? Você é a peça daquilo ali e você agora tem que fazer o que aquilo ali tá te mandando. É uma forma de controle, querendo ou não, né, cara? Você tá com esse uniforme. Até em escola a gente já é aprimorado assim. Na época que eu estudava, eu ouvia muito isso. Olha, se você tá com o uniforme da escola, você não pode arranjar confusão na rua, porque isso aí é responsabilidade nossa. Então, se você tá fazendo merda com isso, a culpa é nossa e é não sei o quê. Então você tem que ficar na sua. Não sei o que, aí direto pra casa. Isso é merda, né, cara? É o controle que se impõe. Fala aí, Albino. O que eu ficava puto com o uniforme? Tá me escutando? Tô. Calma. Eu ficava puto com o uniforme que me deram era muito vagabundo, cara. Eu não tenho problema com o uniforme, não, sabe? Em relação a trabalho e tal, escola. Ah, acho que até não, justo, o cara mas... que gosta do bolsomito falando que porra, não gosta o que tem, gosta o que tem falou. A ver com as calças. Militar, todo mundo não, de viado. Não, seu animal. O uniforme é você não suja sua roupa, sua mula. Bora continuar com porra. O tema do que é sacanagem. Tá dentro do tema, o grande lance do uniforme é o seguinte, é você padronizar e classificar as pessoas. A desculpa que eu escutava no colégio de usar uniforme, sabe qual era? Ai, que tem alunos com poder aquisitivo maior e outros com poder aquisitivo um pouco menor. E se essas pessoas começassem com roupas repetidas, as pessoas poderiam zoar elas. Mano, eu vou praticamente... Cara, meu padrasto trabalha na FM O Dia. Eu vou com a blusa da FM O Dia escrito palco atrás. E é umas blusas assim... assim, cara... Tá. É, tipo assim... Tá indo na escola testar o som, né, Bigode? É, o que eu quero dizer é o seguinte, se fosse um tempo... Cara, pra que eu vou ficar usando minha, entre aspas, melhor roupa pra poder ir pra faculdade e escutar um maluco ficar falando? Cara, isso aqui não é desfile de moda, porra. Isso aqui eu sou contra o uniforme, tá ligado? Mas tipo assim, vamos também ser razoável, né? O uniforme quando é uma camisa, tá valendo. Agora quando o cara quer te botar, porra, um macacão, uma calça para ele, fica complicado. Isso, mas aí que tá, Albino. Uniforme é exatamente isso, cara. Camisa social, calça social, pelo menos onde eu trabalhava, botina e Porra, cara, desculpa, cara, mas tipo, um tipo de trabalho, não, por exemplo, eu realizava, não, não era, isso, velho. Isso aí não foi, era foi, legal, foi que eu fiquei bolado, tá ligado? Quando no meu estágio fizeram a mesma porra, deram uma camisa vagabunda, uma calça vagabunda e foi assim, pô, você pode... Sim, sim. E sendo que isso tu não, tinha que toda hora sentar no chão pra pegar o computador, levantar, descer, porra. Exato, era, exato. Mas aí é o grande problema, o uniforme é pra você se colocar, dependendo de onde for, é você reconhecer quem é que manda e quem não manda, pra você perder a personalidade... Você perder a persona sua. Ah, ó, vocês vão usar todos esse aqui e com um número. Ah, você agora é o 62. Tá entendendo? Esse é o grande problema. A sociedade tá toda hora fazendo isso com você. Fala, Walter. Tem determinadas demandas da sociedade que não possuem regras, não possuem leis específicas, mas que você sabe que se você não se encaixar com aquilo ali, você vai ser, como o próprio tema tá falando, estranho no ninho, né? Por exemplo, eu, professor... Se eu não seguir um determinado cross-dressing, se eu não seguir um determinado código de vestimenta dentro da universidade, que é usar basicamente roupa social, calça jeans ou qualquer tipo de calça fechada, se eu resolver ir de short e de camiseta, sei lá, do Capitão América na aula, com certeza o pessoal vai me olhar e vai dizer, pô, esse cara é o aluno da instituição, ninguém vai me olhar com olhos de professor. E a mesma coisa que acontece na sociedade, cara. Como se eu, o Bigode, resolver ir um dia desses aí de camiseta, de camiseta havaiana, ir de havaiana para o escritório dele, todo mundo vai começar a olhar ele e dizer, nossa, cara, o que esse cara tá fazendo? E é mais ou menos isso daí que... Exato, é mais ou menos isso daí que acontece com o personagem do Jack Nicholson. Jack Nicholson, ele pode até não ter vestimentas diferentes ali, mas o comportamento dele é completamente diferente e basicamente totalmente díspare com o que tá ali, sabe? Exato. Quando todo mundo tá ali, aquilo ali é um microcosmo da nossa sociedade, enquanto tá todo mundo ali de cabeça baixa, tomando seu remedinho, indo dormir no horário certo. Jack Nicholson não. É o cara que cospe o remédio, que não toma, que é o cara questionador, que é o cara que tira sarro, é o cara que não... que tira sarro também com os enfermeiros, que tenta provocar a enfermeira-chefe lá, a enfermeira Hatcher, sabe? É o cara que não abaixa a cabeça. De certa forma, como eu falei, é o microcosmo da nossa sociedade. Sim. Os caras que geralmente são questionadores, os caras que estão ali, sabe, martelando contra o sistema, são vistos como malucos, são vistos como pessoas subversivas. E ou há uma tentativa do sistema de tentar fagocitá-los de alguma forma, ou simplesmente tentar isolá-los. Ô, Walter, sabe o que eu escutava às vezes no estágio? Duas coisas que você falou. Às vezes, quando eu fui a primeira vez, numa sexta-feira, a gente pode ir com roupa comum. Calça jeans e uma blusa qualquer. Precisei ir fazer alguma coisa pra despachar com um juiz lá. Eu tava com a blusa do Batman. Você viu com essa blusa? Eu falei, vai, daí, cara. Aí sabe quando eu entendo? O cara chega e fala assim, aí juiz acha que é Deus. Acha, porque o cara me questiona que eu vou com uma camisa do Batman no gabinete do juiz. Mano, caralho, qual é o problema? Caralho, porque aquele negócio, e a outra foi o que eu escutei, que foi o que você falou agora. Ah, você não pode contra o sistema, você tem que abaixar a cabeça pra ele. Todo dia, se eu puder, eu vou lutar contra o sistema. Sim. Porque se eu... O que você falou das vestimentas, Walter, ainda mais no curso de Direito, se eu chegar todo bonitinho no primeiro período de roupa social, bater a mão na mesa e falar assim, abre o livro na página tal... Não, a gente não tem. Então calma aí que eu vou escrever uma listagem de livros aqui, ó. E começar a falar uma porrada de merda errada, vai todo mundo anotar. Quando chegar o professor verdadeiro, eu vou falar que é assim, galera, se fode aí que eu sou aluno do sexto período, tchau. Porque despachar com o juiz fosse uma solenidade, né? Você vai, evento de gala. Você vai lá com a petição, conversa com o assessor dele, explica a situação, ele vai entrar na sala dele, vai voltar com o papel com o JD Filho e pronto. Não é uma audiência pública. Vai embora, né? Resumindo, seu grande. Você tá lá de entregador, né, cara? Cara, às vezes tu não fala nem com o viado do juiz, tu fala com o secretário dele que acha que é juiz também. O grande. Velho, você está simplesmente substituindo o trabalho do office boy, cara. É simples assim, cara. Você tem lá, pede pro cara assinar e assinou, legal, vai embora. O grande lance que o Walter falou que também acontece é o seguinte, a sociedade, ela tá planejada, ainda mais também que é uma ideia legal você pegar aula sala de aula como exemplo, o Walter vai saber disso perfeitamente. Cara, se você põe qualquer cara lá na frente pra falar qualquer coisa, as pessoas vão acreditar que ele é o professor, ninguém vai questionar, porque você é condicionado desde pequeno, e a sociedade faz isso com você, a que quem tá lá na frente sabe, e quem tá lá atrás tá ali pra aprender. Se o Walter pegar um aluno de um período acima e falar assim, entra lá e fala que é o professor... Fala, Walter. Eu tento mudar um pouco essa rigidez na estrutura de ensino, principalmente falando coisas do tipo, olha, pessoal, ninguém aqui é sábio, eu não sou o dono da razão, às vezes eu posso me equivocar, então, se eu falar alguma coisa que parecer besteira para vocês, peço desculpas, se eu não souber responder agora, com certeza eu vou responder depois. Uhum. E é assim que a gente quebra o padrão, né? Porque é isso que eu quero passar para os caras, cara. Que não é para simplesmente eles abaixarem a cabeça e acreditarem em tudo que eu tô falando, sabe? Por isso que eu até incentivo eles a ir atrás de bibliografias. Olha, se você não tá acreditando no que eu tô falando aqui, basta você procurar num livro tal, tem na biblioteca, sabe? Não precisa você acreditar na minha palavra. O grande problema, Walter, é que no fim da aula deve ir todo mundo, sei lá, fazer um lanche e ficar fofocando, né, cara? É isso que é foda. É que tá, cara. É por isso que eu falo, é professor, tem que ter vocação, bicho. Nem todo mundo tem não, cara. Tem gente que realmente Sim. quer só chegar na sala de aula e cuspir matéria, mano. É foda, mano. Mas olha só, o Walter e eu, se eu fosse ministrar uma aula num colégio, numa faculdade particular, a gente não pode fazer isso. Aí a gente tá indo contra o sistema, sabe por quê? Porque se a gente dá uma lição de moral dessa num aluno, ou se o não sei se vocês já viram, eu vou dizer que o Pato talvez já tenha visto, porque fala sobre o direito do professor que chega na sala de aula, esculacha um aluno, ele vai embora, aí o professor manda o cara voltar, que ele é de um período acima, e fala que assim, vocês estão fazendo direito pela justiça e ninguém me questionou quando eu expulsei. Eita, pro Walker. Ninguém me questionou por que eu tratei mal esse aluno sem motivos. É a mesma coisa. Por que, que numa faculdade particular isso não dá certo? Porque tu tá ensinando o cara a pensar. E numa faculdade particular todo mundo é consumidor ali. Tu não pode fazer o cara se voltar contra o sistema da própria faculdade. Tá entendendo? Então, sim, tipo assim, é a mesma coisa no filme. Por que, que ela vai dar voz ao Jack Nixon? Porque toda hora que ele quiser alguma coisa, ele vai quebrar as o microcosmo que ela criou ali. Sim, mas aí regras, mas aí o caralho que tá, o bigode. Essa é a grande diferença, assim, que eu acho do filme pra nossa sociedade. Querendo ou não, é aquele negócio. A gente tá falando de uma maneira comum, que a gente quer ver as pessoas tendo voz, lutando e tal. Só que ali que tá o grande problema, tem dois problemas dentro desse microcosmo criado dentro do filme. O primeiro é que o Jack Nicholson, ele começa a puxar esses questionamentos, não porque ele queria ver algo mudar ali, né? Porra, olha só, esses caras estão sendo maltratados. Sim, né? Não, é uma coisa ele muito quer, interessante que eu vou falar agora. Ele quer exatamente só conseguir benefícios pra ele, cara. Foda-se se o gordinho vai estar sem um cigarro. Tanto que ele só vai pegar o cigarro pro Chess porque ele tá enchendo o saco lá e ele já tá ficando irritado com aquilo. Por isso que ele vai lá, quebra o vidro e dá o cigarro pro cara. Porque ele tá ficando... E outra, cara... Eu acho só terminar o argumento aqui, pô. E outra, cara... A segunda questão é, cara, querendo ou não, você tem um ambiente, de certo modo, que são caras que, teoricamente, eles não conseguiriam se lidar sozinho, né, cara? Você precisa... querendo ou não, ter uma ordem exata ali, porque não são... Eles são querendo até não, a gente acaba... né? Sim. O próprio Chess Wick chorando. Cara. Então você não tem uma galera exatamente normal. Realmente, em grande parte, a influência do Jack Nicholson ali acaba sendo muito mais nociva do que, por exemplo, você ou o Walter. O Walter, principalmente, que é um professor... ele tentar mostrar para os alunos que a vida não é só ler livro, fazer lição de casa e depois foda-se. A grande questão do filme é que tem isso de diferente. Você tem essa grande questão. Pode ir lá, Pablo, desculpa aí te cortar. Não, eu só acho assim, o McMurphy começar com intenções egoístas não quer dizer que o que ele propõe é de todo errado. Ele quer ver o jogo porque... ele quer ver porque é uma vontade pessoal dele. Sim. Mas algo também beneficiaria os outros. Quando corta a cena, foca na salinha dos empregados, eles estão ouvindo o jogo. Uhum. Então, seria importante até para os empregados. Aí na reunião seguinte, quando ele consegue essa maioria de votos, só que não consegue impor, né, a democracia, o Shell, que até fala. Ele vai falando com a Hatia. A Hatia fala, não, é importante vocês interagirem. Isso aqui é um horário de terapia. Se vocês ficarem... É melhor vocês ficarem em grupo, interagindo, do que ficarem isolados. Aí o Shawisk fala, olha, poderia ser uma terapia também ver o jogo. Por que não? Sei lá o quê. Aí na hora que o MacMuff simula o jogo, eles estão interagindo, se divertindo. Sim, sim. Pode ser uma medida filme, boa. Né? Quando você acha que ele tá de fato pensando nos... em todo mundo, né? Não só nele. Mas o que eu acho que vocês dois falaram levanta uma questão muito interessante. Quando é que o indivíduo quer mudar o status? Por benefício próprio? Ou para de fato haver uma melhora em... por coletivo? Sabe? É uma questão muito interessante que muitas pessoas ignoram hoje em dia. Sim, sim. A gente tá ignorando uma coisa principal. Eu acho que o ponto de virada do Jack Nicholson, quando ele resolve olhar muito mais pro coletivo, é quando eles estão naquela cena da piscina. E que o Jack Nicholson Você acha que é a cena do barco, cara? Não, é aquela cena que, daqui a 68 dias eu tô livre daqui. Você vai embora quando a gente disser que você vai embora. Aí ele, o quê? Exato. Aí ele, puta que pariu, eu vou ficar mais tempo aqui. Aí eu acho que foi a partir... Só que aí é que tá, Walt, você tá falando assim, mas aí nessa cena, depois que ele descobre que ele tá preso lá, é que você vê como ele tava antes disso, ele só tava agindo por interesse próprio. Porque ele tá lá questionando, ele fala, como que ninguém me avisou dessa merda? Ele sim, até brinca com aquele coroa. Ele fala, pô, por que que tu não me avisou? Que, Walt? Sim, eu tô... Pois é, mas eu tô falando que foi o ponto de virada aí. Até então eu só tava olhando pra ele. Exato. Quando ele descobre que ele vai passar mais tempo, que o pessoal só vai liberar quando eles quiserem, é aí que ele começa a olhar pro pessoal e dizer, não, gente, pelo amor de Deus, vocês são voluntários, vocês nem deviam estar aqui. Ele fala pro personagem Billy, como eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, você é novo, você não devia estar aqui, você devia estar com uma garota. O momento, né, como isso, né, cara, como assim, né? Acho que era só ele, daquele grupo ele era só ele e o personagem do Christopher Lloyd, né? Que eram os caras que estavam ali por algum tipo de ordem. O índio também e alguns também mais tava. Com demência mais avançada. O que tu ia falar da cena do barco? Era o Billy, era o Martini, se não me engano, né? O personagem do Danny DeVito, o Taber, que era o personagem do Lloyd. Cara, o Martini tinha que ter ficado ali, né, cara? O Martini era meio bem pancada, né, cara? Porra, o cara... Por isso que eu falo, é de alívio cômico, né? É, por isso que eu falo, querendo ou não, a mulher tinha um certo comportamento abusivo ali, mas querendo ou não, é um ambiente que você tem que ter um cuidado maior, você não pode sair fazendo realmente mudanças bruscas, né? Ele agiu irresponsavelmente e deu merda no final do filme, né? Foi, a galera já... Não, mas aí que tá, você vai vendo quanto mais tempo o Jack Nicholson vai interagindo, tipo, até com a cena do barco que o Pato tá querendo puxar a gente até agora nada, né? Que ele leva esse pessoal, assim, sem autorização pra passear, passar um dia se divertindo. Querendo ou não, aquilo ali, começa a desculpa dele. Eu ia puxar isso agora, porque eu acho ali, que a ponta de virada é a cena do barco. Depois que tem esse episódio de que é negado o jogo de beisebol, num banho de sol ele arma uma fuga com os outros internos no ônibus escolar lá. Aí a gente vê que ele... foi levar eles para pescar, né? Só que ele levou ao passo disso, ao lado, ele levou também uma mulher para ele poder ter uma relação sexual. Foder pessoalmente. Aqui é tranquilo, você vai falar foder, pô, não tem problema não. Mas aí é que tal, Pato, eu vejo mais isso mais exatamente. Eu vou levar essa galera aqui como escudo, tipo, eu deixo esses malucos aí pescando, eu vou comer a molezinha aqui, né? Mas a mão onde tá virada? Ele já despacha todo mundo, né? Todo mundo já com a vara na mão, já pra pescar. Deixa o Shell Whisky no timão. Ele que vai lá no quartinho com a mulher. Exato. Só que aí quando dá tudo errado, eles vão olhar ele até o Tab achar um peixe. Uhum. Aí que vira o jogo. Porque eles começam a ter uma confluência entre eles. Uhum, sim. O MacMuff abandonou já essa intenção egoísta de ficar com a mulher e já estão interagindo, lutando contra o peixe, tá aquela algazarra toda no barco. Isso eu acho que é o ponto de virada. Sim, tem a cumplicidade dele. Tanto é que aí tem a próxima reunião. Não, só lembrando, acho que eles voltam, né, pro cais. Sim. E tá o aquele diretor lá do instituto. Exato. E na primeira cena do filme mostra que o orgulho da vida dele foi pescar um peixe grande e tal. Aí volta lá com os internos, com um salmão gigante na mão, assim, cara. E... Ah, é. O diretor ficou puto nessa hora. Essa cena do barco, cara, é uma cena que, tipo assim, eles deram muita sorte, porque o tanto de merda que podia ter corrido ali. Sim, cara. Pô, foda, a primeira vez pra botar, né, cara? O Chase ali. Sim, ele é totalmente responsável, de forma responsável, sabe? E deu sorte. Não, ele simplesmente ele rouba o barco. Aí eu acho que foi o Jazz Week que perguntou pro cara: cara, mas a gente tá roubando o barco. Aí o Mac Murphy fala: ah, o que que eles vão fazer com a gente? Vão mandar de volta a gente pra lá, pra aquela merda. A gente não vai ficar. Foi a Candy que falou pra ele, né? Ah, foi a Candy. Mas vê o início da construção, né? Aí chega o funcionário da caixa: oh, o que vocês estão fazendo? Ah, isso aqui, nós somos médicos do Instituto Estadual, a gente vai sair aqui pra pescar, a gente alugou o barco. Aí começou a apresentar cada um como um doutor. Exato. Menos o coroa lá. O coroa ele não chama de doutor, não. Ele chama só de senhor. Não. Aí eles ficam todos inflamados, o ego, né? Fazendo. Estufando o peito. Ó, isso aqui é o doutor Chowisky, isso aqui é o Bibi, sei lá o quê. Eles ficam todos orgulhosos, assim, né? Mas aí a gente entra naquele lance de novo. O importante na sociedade, o cara que tem um emprego, vou dizer aí, ralé, né? Ele vai respeitar o doutor. A gente entra naquela magnífica frase, né? Você sabe com quem você tá falando, né? Tu vê que o cara fala: não, aqui é só médico importante, o caralho é quatro. O cara: pô, por que eu não vou liberar o barco pra médicos importantes? Aí que vai o problema de tudo. A sociedade, você veste... Cara, tem o livro do Rei Amarelo, né? Eu não vou entrar nos detalhes, que tem uma parte do... Que a cada capítulo de um livro, de um conto, ele coloca uma peça do Rei Amarelo. Chega uma parte que a funcionária chega e fala que, assim, uma personagem, a Cassandra: ah, chegou na hora da gente tirar as máscaras. O senhor não vai tirar as máscaras? Ele falou: quem disse que eu tô de máscara? É a mesma coisa, você veste um personagem. As pessoas te respeitam pelo que você veste naquele momento. Né? Eu já falei pros meninos várias vezes aqui, porra. Eu logo assim que eu entrei no estágio, eu tava de quase terno e gravata, eu parei numa loja aqui e a mulher saiu da loja pra poder me perguntar se eu ia comprar o relógio ou não. Nunca que eu fosse de chinelo e o caralho a quatro que ela ia parar, sair da loja e ia falar que assim: ah, você quer comprar alguma coisa? Por quê? Porque eu tô com a porra de um chinelo, uma bermuda jeans e uma camisa do Batman. Você é foda. Né? Não, continua. Não, eu quero falar, o que importa é o personagem que você veste aqui fora. As pessoas te respeitam, não pelo... Porra, ô Walter, vai dizer que quando tu encontra teus amigos de infância, tu fala que é professor. A galera fala: pô, professor, sabe? É isso que você escuta. Professor, caralho. Cara, eu juro, eu chego pras pessoas... Cara, a gente vai ficar se zoando, né? Porque a maioria também virou professor, porra. Ah, então beleza, porque tipo assim, quando eu falava que fazia história, que eu era formado, a pessoa fala: é professor, né, que não sei o que lá. Hoje em dia, quando eu falo que assim: não, eu sou formado em história, mas aí eu tô na minha segunda graduação, caralho, sério? Uma já é um porra, imagina duas. Aí o cara: porra, aí o cara começa: porra, tu é formado em história e vai se formar em direito, porra. E, cara, tipo assim, teoricamente não é nada demais, cara. Mas os status que a sociedade joga pra cima de você é esse, porra. Como é que as pessoas veem um filme desse e elas não percebem essas nuances, cara? É aquilo que a gente já conversou em vários podcasts. O cara senta, vê o filme e não evolui, não consegue perceber que é uma mensagem de tipo: olha só, tu tem que lutar contra o sistema. Apesar dele ter começado egoísta, ele vai contaminando as outras pessoas e tudo mais. Porque se você vê o filme todo, né, em si, é ele tentando mostrar pros caras que eles podem ser coisas além daquilo que eles estão ali dentro, né? Tolhidos ali, parados. Que se tu perceber, eu não sei se eu vou falar merda agora, o índio, né, ele... Ninguém... fala assim: caralho, o cara começou a falar, ele tá interagindo. Tipo, foda-se que ele voltou a falar ou tá falando. Mas ele só fala com o MacBuff. É, o índio não volta a falar com ninguém, não, cara. Ele não fala, mas não tem uma hora que ele fala com o pessoal. Não. Aí que depois que eu rolo essa. Ele só fala com o cara. Ele só fala com o MacBuff que o MacBuff foi o único que deu atenção a ele, porra. Exato. Nessa confusão aí que tá todo mundo enquadrando a Hatcher. Vai o MacMuff, quebra o vidro da salinha e pega o cigarro e dá pro Charles. Só que nessa efervescência de todo mundo reivindicar uma coisa, vem uns guardas e cercam eles. E já tem analogia dos guardas defende, com. Protege-o. Sim, o que eu quero rapidinho, só fazer uma pergunta. Aí tem uma confusão. Quem defende é o índio. O que eu queria perguntar pra vocês. E o índio defende eles. Aí o que eu queria saber de vocês é o seguinte: o eletrochoque. Que ele sofre a primeira vez. Aí, daquele. O que seria isso no nosso mundo real? É o quê? A prisão? É a sociedade te excluindo do grupo? Porque, porra, cara, vamos ser sinceros, o filme é de 1982. Você ter. Eu fiquei sabendo há pouco tempo que agora, século XX, o Brasil ainda trabalhava com lobotomia, cara. Que tipo assim, merda. Sabe, assim, acho que é século XX, se eu não estiver enganado. Início ali do século XIX, é XX, eu não sei, agora eu perdi, me perdi. Eu quero saber 20. Se parece até... É, porra. Eu sei. O que eu quero dizer é o seguinte, cara, o que é aquele eletrochoque na sociedade? É aquele negócio... Você quer de forma subjetiva ou forma direta? Ah, do jeito que você quiser, meu amor. Forma direta, o eletrochoque é um eletrochoque. De forma subjetiva, o... Adoro o Albino. Não for subjetiva também, né, porra? É só tomando choque, porra. Forma subjetiva... Cara, assim, o eletrochoque... O eletro... Eu ia falar, Roger. Pode falar. Ui, calma! Falar. De forma subjetiva, o eletrochoque seria a sociedade tentando forçar ele a entrar nos moldes que a sociedade quer que ele seja. Eu acho que o eletrochoque aí seria como se fosse uma punição, uma pena. Exato. Sim. E a pena é o caráter vingativo da pena. Aí a gente pode refletir na sociedade. A pena, quando a gente quer, quando acontece um crime de comoção nacional, tu quer que vá preso, quer que a pena aumente e tal, é porque você quer que a pena seja vingança ou restaurar o indivíduo? Mas aí a gente quer vingança, né? Eu concordo com você, mas pegando pelo que o Albino falou, você querer que uma pessoa não seja quem ela é, não é uma espécie de pena também? Olha só, pra você participar do nosso grupinho, você tem que ser o que a gente quer. Mas a própria pena, ela é pro indivíduo se adequar à sociedade, pô. Exato. Por que você prende o cara? Não... Pra que ele vive que ele fique no padrão da sociedade, que ele quebrou uma regra, e agora ele tem que pagar por isso pra que ele passe a viver no padrão da sociedade, pô. É uma educação coercitiva. Nem por aí. É, porque assim, não tem como ele ser preso ali, né? Ele já tá preso. Aí o que o cara faz? Olha só, mete o eletrochoque. Só um adendo. Ninguém aqui tá falando que é contra a prisão, não, tá? Só coisa fugindo da merda. O Albino aí já se... Eu gosto do Albino, que ele sempre qualquer podcast da gente, ele olha só. A gente não tá falando isso. A gente é sócio educativa. Pode ser que ele vende. Ô, Albino, galera, não traiu o movimento, não. Cadeia neles, hein, bicho? Tradução, né? Não, galera, cadeia nele. Vagabundo bom, vagabundo morto. Tá, vambora. Ô, Walter, o que tu... segurado, só fudeu, né? O que tu acha dessa questão do eletrochoque ali? Cara, eu acho que a gente tem que passar adiante, que esse podcast tá longe demais, caralho! Calma, porra, depois aí corta, tem coisa pra caralho. Depois eu me fodo pra cortar, né? exato, porra, não sei o que dito mesmo. Depois o Bigode vai editar o podcast pra se adequar à sociedade. Vambora, porra. Quer continuar? Não, cara, o que eu acho é que simplesmente eles fizeram uma merda ali, depois daquela cena do cigarro. Eles foram levar o eletrochoque, foi a primeira vez que o índio falou, né? De fato. A gente vê o Chadwick chorando, porque ele sabe que ele vai levar o eletrochoque. Tanto que na cena ele fala, senhor Chadwick, você voltou de novo aqui, né? E eles levam lá o eletrochoque. É uma pena que eles levam por serem desordeiros, por responderem errado, ou por irem contra a ordem, o status ali, o status quo. Estavam numa analogia. Eles fizeram uma manifestação na Paulista e a polícia repreendeu. E o estopim foi até algo involuntário, que foi o cigarro. Sim, sim. Mas aí, vamos pra porra do final logo, né? No final, o personagem do Jack Nixon, ele arma uma festinha ali, né? Sim. E parece que ele não quer ir embora, né? Ele tá dando uma desculpa pra ficar mais não, ali, né? Ele quer ir embora, mas no final... Ele deu mole, cara. Ele foi generoso com o Bibbit, cara. No final, ele põe a mão na consciência e desiste de ir embora. Eu acho que ele não desistiu, cara. Eu acho que ele só deu. Que o plano dele, o que ele tinha armado com o chefe. Eu acho que os dois vazar, cara. Naquela cena, não, ali, ele ter... ele sentado, pensando, eu acho que ali é a hora que ele desiste de ir embora. Se eu não me engano, a parada do Bibbit é depois disso, né? É assim, não, mas aí que tá, eu não vejo ele desistindo. Eu acho que, tipo, cara, ele tem um carinho pra aqueles caras ali. Querendo ou não, os caras eram companheiros dele. Cara, querer dizer que ele não liga pros caras era sacanagem. Tanto que ele teve esse ato de generosidade. Falou ali, pô, pediu pra menina lá dar uma fadinha com o cara, porra, primeira vez dele. Pô, vamos fazer isso rapidinho aí, eu te espero aqui. Ele até deu armou lá com o vigia da noite, né? O negão lá, deixou o negão na merda. Porra, teve isso. Ele passou a pensar nos caras, entendeu? No final. Sim, exatamente. Sim. Beleza. Desde a cena do barco, assim, foi aumentando. Sim, o que eu vejo é o seguinte, né? Eles vão lá, ele arma uma festinha, consegue pegar a chave lá do guardinha, enche o maluco de cachaça, porque todo mundo se corrompe, né? Todo mundo coloca a mão na merda, por mais honesto, entre aspas, que se diga que é, né? E ele faz uma festa, planeja sair com um índio lá pela janela, só que aí ele decide dar uma noite de prazer ao jovem Chuck, né? Pera aí, Bigode, porra, não, não é, fala assim, parece que é o Bibbit, porra. É, agora você tá falando do cara, né? Vai comer uma marca, né? É só explicar que o Bibbit, o trauma dele é de relacionar com a mulher, né? Exato. Fora a repressão da mãe, o trauma dele é de não conseguir se relacionar com qualquer mulher, assim. E de manhã chega a Megera, né? A Megera chega, vê a zona do caralho, começa a ver. Já olha pro personagem do Jack Nixon com aquela cara de: você fez merda, né, seu filho da puta? Ele dormiu, né, cara? Ele dormiu. Né? Quando o Bibbit vai pro quarto com a Candy, que é a moça, já tava aquele clima de final de festa, o McMuffin já tinha feito uma despedida, mas quando ele foi se despedir do Bibbit, que ele se tocou que era a oportunidade do Bibbit resolver essa questão pessoal dele e tal. Aí, depois, né, eles acabam morgando lá, acabam dormindo, e chega a enfermeira Hatcher e vê aquela zona completa, né? No finalzinho dessa cena, dá pra perceber que ele olha pra prisão, ele olha pra um lado, olha pro outro, ele dá um sorrisinho do canto de boca, assim, do tipo, cara, foda-se, eu vou me foder, mas eu quero ficar aqui. É essa cena que eu tô falando. Sim, ele tá bem reflexivo. Eu acho que ele resolveu dormir ali. Eu concordo com o Bino. Eu acho que é o momento que ele fala que, assim, porra, eu gosto de ficar aqui, eu vou ficar aqui pra que eu gosto dos caras, vou tentar ajudar eles, sei lá, ou eles vão me ajudar, tá me fazendo bem isso. Eu acho que foi o momento que ele percebeu que ele fez bem a alguma pessoa, né? Quando ele olha pra janela e olha em ficar, ele podia ter ido embora. É que tem, né, outra oportunidade um pouco mais pra frente também. Não, sim. Ele não foge, que é exatamente o que rola depois. O grande problema é que é o que acontece, né? A babaca da enfermeira vai procurar, e a outra enfermeira também tá procurando, acham um moleque lá com a minazinha, e ela começa a colocar um moleque contra a parede, né? Colocando e falando que vai falar com a mãe dele, o caralho é quatro, ele pedindo que não, até que vão botar os internos pra tomar um banho, e quando a enfermeira vai lá no quarto... Não, mas é só explicar a cena, aí descobrem ele com a mulher, aí... E se junta, ó, onde tá todo mundo reunido. Você viu que a transformação dele, né? Que a primeira. Começa a falar sem gaguejar, né? Que a autoestima dele tá lá em cima. Aí a Hatcher fala: ah, você não tá envergonhado, não? Não, não tô envergonhado, não. Ele conseguiu ser senhor de si naquele momento. Sim. Só que aí ela apela. Conscientemente ela fala da mãe dele: ah, mas sua mãe não vai ficar envergonhada? Aí ele vai se desconstruindo de novo. Aí volta o status quo anterior. Ela destrói com ele. Ela não só destrói com ele, mas ela faz questão dele nunca crescer. O filme todo é isso, tá ligado? Não só ela, mas de todos os outros detentos. Ela faz questão de que eles não se compostam falar melhor, é. Fica mais simples pra que ela de novo, ela faz uma pequena exigência que ela pede pro Martini, ó, Martini, pega o meu chapéu ali. É só uma ordem de comando pequena pra retomar o controle da situação toda, sabe? Que vai se construindo. Aí o grande problema vai o quê? Ele vai lá pro quartinho que ela coloca ele e o moleque se mata. Aí você vê o que o Albino falou lá no início, né? O cara, ele não surta do seguinte, de ficar louco, né? Ele surta pelo que ela fez com ele, né? E eu acho legal que ele pega ela na garganta ali, cara, e começa, sabe, apertar ela, e os outros detentos não fazem nada. Tipo, parece que eles entendem o que tá acontecendo. Olha só, ela fez merda, ela tá merecendo isso. O Faber, que é o mais agressivo, e até fica assim com o pescoço pra frente, vai, vai. Só na expressão, né? Vai, vai. Caralho, esse cara. Engraçado que a primeira cena do filme que mostra eles dormindo, vai passando ele deitado na cama, aí mostra o Tab, aí um desenho todo agressivo, assim, já estabelece a personalidade dele só nessa tomada. E aí acontece que ele descobre o Bibbit ensanguentado, que ele cometeu suicídio, e o McMurphy vai e esgana a enfermeira Hart. Uhum. Pra valer. É, porque aquilo ali, cara, é o ápice da babaquice dela. Né? Que ela causou a situação que o moleque se matar. Não que ela pensou isso previamente, mas ela fez uma situação, causou a situação que o moleque se matou, sabe? É ridículo, era uma bobeira. Tipo, contar pra mãe que o moleque, porra. Sabe? Foi bem ridículo. E nisso, o McMurphy, ele teve outra oportunidade de fugir. E aí quase porque, consegue. É, que eles. Ah, os funcionários botaram as duas mulheres pra fora, elas deram a volta, já estavam na rua. E aí foi todo mundo olhar o Bibbit pra ver o que aconteceu e a janela ficou livre pro McMurphy fugir. Só que aí, no final, ele acaba voltando e olhando o que aconteceu, aí ele vê o Bibbit ensanguentado, aí vai pra cima da Hatcher. Essa cena aí é a confirmação de que ele parou de pensar em si e tá pensando em todo mundo. Sim, exato. É muito complicado, né, cara? Assim, e é o que teve um momento que o Pato falou, que é uma pura verdade, né? Quando você discute com uma pessoa que ela não grita e parece que ela faz isso de sacanagem pra mostrar pras pessoas assim, olha, eu não grito, por que que você tá gritando, né? E ela parece que sai como certa ainda, né? Na história toda ela sai como certa, né? À toa que fazem o quê? Fazem uma lobotomia também com ele, né? Assim, essa coisa do. É isso aí, que faz o esperneia no pé de razão. É até um certo. Fazer uma analogia com um certo machismo. Que é um estereótipo que a mulher é mais sentimental. Ela não pode. Né, é menos capaz que o homem por ser mais sentimental, sabe? Ter um cargo de chefia, de poder. Que a mulher é muito rotulada com a megera indomável, sabe? Sim, sim. Isso é um pouco dessa visão, né? Que. Você retira a autoridade que a mulher teria de ter uma atitude racionais e rotula ela como era indomável, emotiva, chorona e tal. É mais ou menos isso que o Bigode estava falando, assim, do quem esperneia parece que não tem razão e tal. Mas é o que a sociedade mostra pra gente. Olha só, quem grita não tá certo, quem grita que tá errado. Você pode falar com calma, mas só que tem momentos, cara, que você grita, não é porque você tá descontrolado e o caralho é quatro, é porque você tá sendo tão sufocado, que é um momento de êxtase que você chega, que você quer botar aquilo pra fora, e é o que ele faz quando ele vai esganar ela. Uhum. Né? Sim, porque não tinha necessidade de fazer o que ela fez, né, pra chegar àquele ponto, porque, tipo assim, em nenhum momento ali, até pra família dela, vai ser falado que ela foi responsável por aquilo. Né? E é o que acontece na sociedade. Muita coisa. Tem uma questão muito interessante. A história é escrita pelos vencedores. Ela venceu. Ela venceu. A história que eu quiser, porra. Ela não vai contar que ela forçou o moleque, causou uma situação que o moleque se matou. Ela não vai fazer isso. Sabe? Porque o que acontece? O que, que você faz? Você cala com, teoricamente ali, entre aspas, com o único cara são ali, né? Que bateria de frente com ela. Não, ela foi culpada, ela fez isso, ela foi aquilo. O que que eles fazem? Desculpa. Calma aí. Um, dois, três e... O que que eles fazem? Calma aí. Um, dois, três e... Aí o que que eles fazem? eles calam o único cara que poderia acabar com a carreira daquela mulher, né? É o que a sociedade faz. O cara tá lhe enchendo o saco. No trabalho, demite esse filho da puta, ele tá contaminando os outros. Aí todo mundo volta aos status quo ali, né? No outro dia, todo mundo esqueceu, aí algum outro fica já fomentando aquilo, ó. Falando, foi embora porque... Porra, queria estragar o ambiente de trabalho. O aluno que é o revolt, a gente começa ou a minar ele pra ele reprovar, ou começa a fazer o grupo ficar contra ele. Uhum. Você cala, e ninguém vai levantar a bandeira. O que, que o índio faz? Ele vê que ele não pode mais participar daquela sociedade, além dele libertar, né, o personagem do Jack Nixon. Ele, aquela morte ali é uma libertação, porque ele ia ficar ali preso também. Sim. Isso aí eu entendo. O índio até... O chefe ainda fala, ah, você agora vem comigo. Vamos fugir juntos. Sim, só que aí que tá o bigode. De certo modo ali, ele não ficou... O personagem, o Mac, ele não ficou, esqueci. Tipo, você vê que depois que do ocorrido, que ele tentou enforcar a mulher, ele foi levado e sumiu. Você vê que os caras têm várias teorias sobre ele. Ah, não, ele conseguiu fugir. Ele foi embora pela porta da frente. Ele simplesmente ele conseguiu. Ele foi embora. Aí quando o Coró falou, não, pô, eu tive que ir no tal setor pra fazer não sei o quê. E, porra, eu tenho certeza, eu vi ele lá no segundo andar, ele tá lá preso na cama lá, todo estático. Aí os caras, não, ninguém aqui acredita em você. Assim, ele já ganhou, ele tem um status de moral lá. Eu não vejo isso. Olha só. Ele virou isso uma meio lenda. Exatamente. Marketing, ele né? virou uma lenda. Ainda mais com o que o Chad faz no final, pra meio que reforçar a lenda dele. Exato, né? é isso que eu ia falar, Alvin. Mas aí que vem o problema. Vamos ser sinceros numa coisa que a gente gosta de fazer muito. A gente não sabe o que aconteceu. Ele pode ter virado uma lenda e o pessoal se insurgir, mas se você vê ali a cena, mesmo quando ele volta, mesmo ele sabendo que ele tá lá, o dia continua do mesmo jeito. A piranha falando lá no microfone. Mas assim, não deu tempo. O que aconteceu foi que tudo acabou. Começa de verdade não, hein, porra. Menos aí. Ô, bigode. É que ele não foi reintroduzido de novo na rotina da ala que ele tava. Então, até então, ele era um mártir. Eles ficavam imaginando narrativas em que ele tava se dando bem. Sim. Eles devolvem o MacMuff já lobotomizado. Sim, eles devolvem até durante a madrugada pra ninguém olhar ele chegando. Totalmente é, como o Kenro falou, catatônico. Mas imaginando a situação que ele amanheceria, ia passar os dias e os outros internos vendo como ele está, aí sim que a figura do Marshall ia cair. Ia cair por terra, exato. O que não falou e você tentou para razão. Iam ficar quietos. Sim. Aí que entra, bigode, a questão que tu falou. O chefe vê aquilo, assim como ele falou, olha, você foi dobrar, que o pai dele era que nem ele, né? E um dia o pai dele conseguiu ser dobrado, né, cara? Num lugar tipo aquele. Pô, aí que realmente entra aquilo que você falou. O chefe, no final, mata ele exatamente pra libertar ele. E como depois ainda ele vai embora? Ele vai embora da maneira como o Mac falou. Ele levanta a pia, joga a pia pela janela e, cara, ele vai embora. Ou seja, ele meio que ainda manteve a lenda do cara ali. Porque mesmo o cara... E tudo isso com o Tabe lá, o personagem do Christopher Lloyd, vendo isso e gritando. Exato. É isso aí, cara. Exatamente, com certeza ele vai ser o cara que vai espalhar aquilo ali. Tipo, o Mac, ele foi embora, cara. Ele quebrou a janela e foi embora ele e o chefe. Acabou, cara. É isso. Tipo, querendo ou não, apesar de tudo que aconteceu, apesar de que, com certeza, a rotina voltou ao normal ou não, a gente nunca vai saber, né? Mas é aí que tá, cara. O cara, ele acabou tendo um grande impacto naquilo ali. Ele virou uma lenda ali dentro. Ele teve sua participação ali. Querendo ou não, mesmo que volte tudo ao normal, ele fez a parte dele. E o chefe, de certo modo, corroborou com isso, né, cara? Fez aquilo ali acontecer. Aí, o que eu quero perguntar pra vocês agora, pra gente finalizar, é o seguinte. Vale a pena lutar contra o sistema ou não vale a pena? Porque eu acho que todos nós aqui, do nosso jeito, a gente tenta lutar, né? O Albino já falou que vale a pena. E pra vocês aí, vale mesmo a pena? Será que vale a pena você ser aí meio que a pagado pelo sistema? A gente sabe que esse é o final de tudo, talvez, né? Se não é a vida que vai acabar com a gente, vai ser o sistema que vai minar a gente, te demitindo do emprego, te taxando como o filho da puta. E aí, a gente tá preparado pra isso? Né? Pra ser martirizado? Olha, Bigode, eu não, vou ser, eu não sou tão pessimista, apesar de muitas conversas nós, gente, eu parecer pessimista pra caralho em relação a isso. Eu não sou tanto como você tá sendo, cara. Eu acho que sim, que vale sempre a pena lutar, cara. Se é a sua convicção, vai em frente, luta. E é aquele negócio, cara, independente de se no final você for demitido ou não, ou você conseguir... Cara, querendo ou não, você vai acabar sendo lembrado por aquilo que você fez, porque você, de algum modo, marcou, cara. Nem que seja só uma pessoa que vá lembrar de você, mas ainda assim você deixou sua marca ali. Não, eu acho que sim, vale a pena. Porque é aquilo, cara, é questão de convicção. Se você não vai lutar, então pra que você tá ali, cara? Pra que você vai se dobrar? Vai se dobrar só porque os outros falaram? Seja você, lute. Claro que sempre também lute tendo a noção do que você tá fazendo. Querendo ou não, eu acho o grande problema ali do personagem do Jack Nixon é que ele não sabia o que ele estava fazendo, ele não sabia onde estava se metendo. Ele, eu vou fazer e foda-se, né, cara? É o que eu quero e pronto. Não, estuda, vê direito o que você vai fazer e aí se confronte o sistema de uma maneira que você consiga, cara. Seja como posso dizer, seja mais esperto que ele. Usa o sistema contra ele mesmo, cara. Mas não desiste, não desiste. Walter? Cara, eu acho que a pergunta certa não é vale a pena lutar com o sistema. Eu acho que é o que é ser normal, o que é ser são. Basicamente, o que a gente viu ali é o Jack Nixon dizendo, gente, vocês podem sair a hora que vocês quiserem, cara. Vocês não precisam ficar presos nessa marra. Já que muitos de vocês são voluntários, vocês podem sair a hora que vocês quiserem. Não se deixem ser oprimidos, não se deixem ser consumidos pela Hatcher. A Hatcher, como a gente falou, é uma representação de todo o sistema, o tempo todo tolhindo a gente, dizendo o que a gente tem que fazer, o que não tem que fazer. Gente, vocês são normais da maneira de vocês. Sigam as regras que vocês ditam, sabe? Não fiquem presos a amarras. A determinados códigos, porque é uma maneira de você ser fagocitado por esse sistema, cara. No microcosmo ali do filme, o sistema ali do manicômio, sabe? Eu acho que essa é a principal mensagem que o filme tenta passar, que é simplesmente você é normal na sua maneira, sabe? Por mais que as pessoas digam que você é anormal, que você é maluco, que você é isso, que você é aquilo. Não, cara. Você, pelo fato de estar lutando contra aquilo, o fato de estar sempre tentando de certa forma, se desamarrar ali daquelas amarras, você está sendo o diferencial, você está buscando o diferencial para si e não sendo fagocitado pelo sistema. E é isso aí. Caralho, por isso que eu te amo, Walter. Albino? Dá pra ele, então. Eu dou mesmo, foda-se, babaca. Albino? Não, cara, eu já falei. Eu acho que vale sim lutar pena contra o sistema, mas você tem que usar a sua cabeça. Entendeu? Não é ir de encontro ao sistema direto. Você tem que minando. Tipo assim, você tem que ir minando o sistema pra que você consiga, assim, ir de frente e ganhar, sem perder ou sem ter nenhum prejuízo. Mas, resumindo, sim, vale a pena ir contra o sistema, assim. Às vezes. Kenô? Já falei, porra, foi um dos primeiros, cara. Ah, desculpa, eu tô perdido. Pato? Como diria o Capitão Nascimento, o sistema é foda, parceiro. Acho que é uma luta constante, né, porque a gente... Esse negócio de fagocitar, né, é o que acontece muito, né, que a gente vê movimento hippie, movimento punk, foi fagocitado, né. Vira elemento de moda, elemento capitalizado, vira mercado. É foda como as coisas funcionam. Lembrei de um personagem que é um interno, que é o Bassini, que ele poderia ter sido um McMurphy que tentou lutar. É aquele personagem que fala, não, eu tô cansado. Toda hora fala que tá cansado. Sim. Talvez ele passou a vida toda lutando e o sistema foi vencendo, sabe? E acabou cansando o cara. Mas eu acho que tem que lutar sim. Mas você tem que lutar de uma forma que... De uma forma inteligente, é isso? Inteligência, mas que você também não abdique muito da sua vida lutando, sabe? É, acho que, infelizmente, é assim mesmo. É, eu posso dizer pra vocês, assim, que do meu modo, talvez até mais errado, né? E eu posso dar um exemplo pra vocês aqui agora em fatos rápidos. A gente teve uma prova na quinta-feira, né? E a professora falou antes da prova que não cairia tal matéria, que se caísse, ela ia cair só em questões objetivas, né? E a porra da matéria que ela falou que não iria cair e tudo mais, ia cair em questões objetivas, não ia ser nada grande coisa, caiu em duas questões valendo cada uma 2 pontos, totalizando 4 pontos. O pessoal saiu da prova, levantou a bandeira, que ia fazer, que ia acontecer, que ia ser isso, ia ser aquilo. Eu me empolguei, falei também, o caralho é 4, só que acontece o quê? Quase ninguém foi. Quem foi? Viu que passou? E você acha que alguém brigou? Não. Ninguém brigou. Porque aí eu vou te perguntar, o que que era o certo? Não era brigar pelo só os pontos, era brigar pela ética. Né? Só que ninguém fez isso. Eu sempre tento brigar com o sistema. Esse foi o dia que eu calei minha boca e deixei correr. Né? Aí entra no que o Pato falou. Tem dia que cansa, né? Você lutar contra o sistema. Vira e mexe, eu falo isso pra vocês, é os estagiários lá, porra, que não são unidos e o caralho é 4. Tem dia que você se cansa e às vezes eu fico com medo do sistema bater em mim. Porque eu vejo que não tá dando em nenhum lugar isso que eu tô fazendo, né? Eu acho que vale a pena, sim, brigar com o sistema. Esse podcast, querendo ou não, é uma briga contra o sistema, né? Pra ver se ele chega em mais pessoas e contamine as pessoas. Não só pra ver um ótimo filme e inspirar, talvez, pessoas verem, lerem um ótimo livro, né? Oi, Walter. Se esse podcast não inspirar ninguém, com certeza vai inspirar algum jornalista do BuzzFeed pra criar uma matéria do tipo quem é você do personagem do Estranho do Nini? Você é o Billy? Você é o Martini? Sim. Você é o Hard? Você é o Tarder? Você e é você... o dançarino lá que só vive dançando? Você é o Bansin que diz que só vive cantado? Mas essa briga contra o sistema não é só necessariamente uma briga de poder, né? É uma briga de ocupar espaço, de normalizar certos grupos e comportamentos que são marginalizados. Luta feminina, gay, etc. Assim. Né? Eu posso falar aqui que do final, uma das frases que eu mais gostei, eu vou dar pra ele sim, foi a do Walter, né? Que não é só perguntar só sobre brigar o sistema, né? Onde você é normal, né, Walter? Você perguntou, né? Mais ou menos sim, isso. Sim. O que é normal? O que é normal, né? E é isso, galera. Esse acho que foi um podcast mais longo que a gente já teve, né? Parece um audiobook do Bigode no WhatsApp, né? Tivemos na mesa aí. O que eu quero dizer é o seguinte: busquem conhecimento como o ET Belu. Tá bom? Porque a gente vê aí, né? Vou dar uma esbravejada. No estado do Rio falido, não vi ninguém fazer panelaço até agora. Um bando de filho da puta. Né? Mas é isso aí. O sistema ganhando mais uma vez, né? Estivemos aí na mesa com o Albino Moreninho. Estamos com o sapo mais pulador. Eu. Estamos com o Nicolas Cage vestido de super-homem. Controlando a minha maluquez. Misturada com minha lucidez. Caralho, velho. Essa música não sai da minha cabeça, velho. Pode pegar. Cara, só pega, pega. Pera aí, ô, Walter. Essa é mesmo? Essa música. Ô, Walter. Pode botar, mas essa aí é mesmo do bicho de 7 cabeças ou eu tô confundindo? Cara, acho que bicho de 7 cabeças é Titãs, né? Não, essa daí é do Raul Seixas, porra. Tem Titãs na trilha do 7 cabeças. É, que eu me lembro, o começo é Titãs, porra. Não, é Arnaldo Antunes, porra. Arnaldo Antunes, tanto faz, a mesma merda, segue em frente. Aí só pra falar, o Walter fala que essa porra dessa música não sai da cabeça dele. Pior eu acordar com aquela música daquele... Muito bom, meu gosto. aquele... Alzheimer. Meu gosto? A música foi tão inesquecível que ela até deu pânico. No final, o Bigode foi lobotomizado. Albino vai agora levantar a pia e quebrar a janela e ir embora. Vambora, Albino. Vai lá, Albino.